931-93, ingresso após o Brasília Passaredo, posição 5, TAN 3193. Após passagem do Passaredo para o 05, TAN 3193. Obrigado, até daqui a pouco. Afirmativo, decola do 0230. Autorizada, né? Manter. Aguardando para decolar. Ali mantém o 2230 aguardando, obrigado. Afirmo, 428. Chegou no 333, a regulação está no início do táxi. Ih, não foi entendido, pessoal. Poderia confirmar, por favor? 3134, o vento 220 graus, quase 230 graus, 08 nós. Cheque, livre de colagem 2230, passaré. O vento está mudando bastante, ok? Então a torre vai operar agora, a partir de agora, com a pista 28. Passarinho do informou que tinha condições. O vento é 230 graus, 629. Confirme se decola da 10 ou da 28. Vamos prosseguir para 28. Bom, desce. Então ingresse Índia Alfa na Golf, chama 118.612. Ajustado 63, sua saída agora será Gole Gonza, permanece Gole Gonza com curva esquerda. Gente, Gole Gonza com curva esquerda, gol 1373. O 489 para o táxi tem 71 a bordo até na Salvador com 3:15. Na Quebec, vai conseguir via Lima, Mike, na Quebec e vai chamar a torre para ingresso na pista. Falou, o gol 333 solicita decolagem da Unicero. Ok, então chama a torre agora, 118.62, eu vou no 333. 28.6, obrigado. 35489, autorizado Lima, Mike, Quebec, torre 986 na Quebec, 5489. Foi em Salvador, voo 333. Foi no 366 ali, mantém cabeceiro 1-0. Cuidado alinhar e manter 1-0, voo 333. Passarei o 2230, decolou aos 1-4, chame controle 1-9-35. O 2234, por gentileza, assim que autorizado direto a conquista, senhor, pra poder dar uma agilizadinha aí pra gente. Nível autorizado pro de gole, subindo ao 1-80. Aguarde direto. Gole a 1-80, 2230. Eu vou falar um sobre a Alfa Alfa Bravo 32. Agora é 2-2. Você teria autorização do TAN 3192? TAN 3192, autorizado Maceió, nível 350. Decolagem, sua rota é prevista que 58, decola da pista 28, curva direita, saída Aron, transição Melim, controle 11935 e vai acionar 5504. Autorizado 350 para Maceió, 358, decolada 28, com cola direita, saída Aron, controle 1935 e transfonda 5504, TAN 3192, pronto, puxa acionamento. Está autorizado, puxa acionamento, portão 7, chama táxi. Chama na táxi, TAN 3192, pode confirmar o vento, por favor? E 5489, próximo a Quebec para ingresso e alinhar na 17. fazer 2 horas, aproximadamente 20 milhas, em descida para 150. Estamos agora com o controle de Deus 201, Tan 3661 no Batalha. Sim, muito bravo, controle. Bravo, controle. Você escuta? Serviço radar encerrado, 65 milhas nordeste, chame Aracaju, 120, decimal 3. 3, Bravo, boa tarde. 3, 3, 3. Controle Salvador, Golan 3, 3, 3. Golan 3, 3, 3, mantenha pro hotel 040, após correr à direita na proa de Golan. Gente, até o 040, mantendo a proa, curva direita, após o gole, logo após. Bom, 333. Alfa, Alfa Bravo, agora Salvador, não tem nada, não tem nada. Controle Salvador, boa tarde, é o Papá Romeu Alfa, Alfa Bravo, tem informação Alfa. Alfa, Alfa Bravo, identifique, chame para a descida, vou na proa de Mari para executar a chegada a Cari, o ajuste no 0 no 3. Vou na proa de Mari para executar a chegada a Cari, com o 13, o Alfa, Alfa Bravo. Para a sua informação, gostaria de prosseguir visual para o... na boca da barra, na barra, farol da barra e pôs na 28, é possível? Baixei a 1500. Então, plano modificado 219, só desce para 1.500 pés, ingresso no corredor Caixa Pregos, após o senhor ingressar no corredor Vera Cruz e Interlagos, o ajuste no 0 no 3. Pode voar da presente para farol da barra, senhor? 0643, CPM. Autorizado, Alfa, Alfa Bravo. Bravo. 025, componente com 2, na proa, após proa, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, o Gol 333, já estamos curvando a direita para o Edgore. Ciente, Gol no 333, subo 380. Livre, extensão 380. Alfa, Alfa Bravo, desça e mantenha 1.500 pés. Livrou o 090 para 1.500, Alfa, Alfa Bravo. O passarido 2230, suba 1.80. Mili 2, boa viagem. Presente, Alfa, Pantera da Bolsa, uma torre. 863, voa só 92. Você vai confirmar o vento, por favor? Estou variando de 200 a 50, com de 5 a 8 nós. A possibilidade de colar dar um nó, certo? Nós já estamos com a sequência de aproximação aí, já para 28, que, e a decolagem do 0 está conflitando aí com as aproximações. Pós decolagem está restrito nível 070 para a liberação do controle. Autorizado decolar pista no 7, vento 240 graus 08 nós. Decolar. Roger, 7, restrito 70, 5489. Controle Salvador, boa tarde, Tilta 3154, passando nível 210 para o 150. Bom dia, 3154, identifique, desça para 2000 pés, chegada cara e o ajuste no 012. Para 2000 pés na chegada Cari, com ajuste 1012, Stan 3154 até. Oi. 5489, decolou os 22, chame controle 119, decimal 35. Sente, controle 1935, 5489. Chame Recife agora, 1288, até 1-3325. Então agora Recife 1288, até 1-3325, 1-3-3-3, uma boa tarde. Bono 333, a senhora tem que passar em Suba, ao nível 380, bono 380. Boa tarde, 5489, decolou nessa escuta, saí da Gole. Saí da Gole, subam no 60, vigilância. Sente, eu no 60, confirme cancelada a restrição de 4070. Livre a restrição, subam no 60 sem restrições. Sem restrições, Omega 0, 5, 4, 8. Aqui é com o Dota. Frequência Terra Grécia, Delta. Estou em Salvador, boa tarde, está 3192, ponto espera da 289. 3192, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar a pista 28, vento 230 graus, 08 nós. A linha decola 283, 192. Boa tarde, 3502, 120, Matheus 350, pessoal. Azul 4064, controle Salvador em 199, decimal 3. Salvador, boa tarde, Azul 4064, passando Jona, 220 para 160, começo 9. Sim, para Salvador. Azul 4064, descendo para 160. Identifique, desça para 3000, ajuste no 012. Desce para 3000 com 1012. Gostaríamos de fazer R9 para 28. Fique autorizado para o Sr. Vitor 362 da presente, desça a 3000 pés. Proa do 362, descendo 3000 pés, 4064. Reduza para 2509, 12-4064. Eu já estou voando 250. Agora, na frequência 25, decimal 45, volta no 2085. 3 mil pés. Chame controle 119, decimal 35. 1935. Não dá pra manter, não. Tem um CBzão bem aqui. Chame controle. Controle, volta 3192. 3192, 350, Arão, vigilância. Arão, vigilância, 3192. 2, restrito ao 330 pelo centro Recife. 330, restrito 3192. Está precisando de um desvio aqui à direita, 3192. Livre de desvios. Livre. Informe a hora de decolagem. Nada de 8, informe estabilizado. reclamar estabilizado, 3154. Autorizado, 1120, espaço 3014, borra, deu autonomia e assistência. Passando para a Brasília e o Mike, reautorizando o nível 150 na descida 150, está no controle Salvador em 1995. Controle Salvador, Juliette Fox Mike. Papapapá, Juliette Fox Mike. Funciona identificação, autorizado via chegada CARI. Vê se mantém o nível 040, vigilância radar. 040 via. E prevista o ILS Zulu, pista 28. ILS Zulu, pista 1. Azul 4089, Estão Brasília, em 124.25, alterna 2.55. Passa nível 1190, chame Recife, em 1288, alterna 13325. 8833255489, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Autorizado final ILS, chame torre 1186. 1186, 3154. 3154, transfere, visualca 28. Confirmo pra torre? Confirmo, tá 3154, visualca 28. Tá 3154. 3154, tráfego está autorizado, pouso pista 28, vento 240 graus, 05 longe. Ele pousa na 28, 3154. Alô, Salvador, novamente boa tarde, o TAN 3193, senhor de Del Fox, pronto para a cópia Galeão. 3193, aguarde cópia Galeão. Vai escutar, obrigado. Tan 3154, os últimos 900 metros disponíveis? Afirmo, os últimos 90 metros indisponíveis, a Taxiway Charlie está disponível. Ah, os últimos 90 então, ok, obrigado. Tan 363 ou 4064. 064, complete aproximação à RNAV, pista 28, chame torre 1 no 86. 18,6, boa tarde. Sérgio. Controle Salvador, é o papapapá, o Fotego Tango. Torre, boa tarde, o azul 4064, passou 363. 4064, continua a aproximação, agora de pista livre. Informo os últimos 90 metros fechados do ataque, o Zoe Charlie está disponível. Ok, confirme somente os últimos 90, não tem 1200 interditado? Os últimos 90 metros, apenas 90 metros. Ok, senhor. Voo no 648, Salvador, Iona, Nanás, 435. Voo no 648, boa tarde, voo no 648. Voo no 648, boa tarde, contato radar, vigilância, autorizado via chegada CARI, vê se mantém o nível de voo 040. Via chegada CARI, 040, voo no 648. Tango, aciona a identificação. Papapá, Juliette, Fox Mike, complete a via chegada CARI, descida para 2000 pés, ajuste 10, 12, informa o localizador. Formará no localizador, Juliette, Fox Mike. 121, décimo 9. Pista esquerda, chama o solo 219, 1304. E chame torre 118, decimal 6, Alfa, Alfa, Bravo. Bravo, 18,6, obrigado. Então, contato radar 38 milhas no nordeste de Salvador, vigilância. Pego, pego. Para a cabeceira 28. E Juliette, portão 10. Alfa, Juliette para o portão 10, 3,543. 28, aguarde para girar a base. Autorizado em ingresso, esperando o vento da 28, aguarde para girar a base, Alfa, Alfa, Bravo. Azul 4064, cheque trem autorizado, pouso pista 28, vento 240, grau 05 nós. Livre pouso na 28, com 064. 50. 050, Alfa, pego 7. Bravo, faça um 360 pela direita, reporte interceptando perna do vento. Alfa, Alfa, Bravo, iniciou 360. 360, Apesulo 14, sua rota, decolagem da pista 28, mantém proa até 3000, inicia curva esquerda na saída Gole, Eval, após Eval, Crate, 119, decimal 3.